usa massa aqui pra ficar boa. Minha boneca gelada bateu o pé no chão. Levou umas 6 horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar.